Fecheiro 1. O vento assobiando nas gruas. Romance de Lídia Jorge. Publicações Dom Quixote. Primeira edição, 2002. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos? Telefone 239-70-2630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Sobre a autora. Lídia Jorge nasceu no Algarve em 1946. O seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, 1980, foi um importante acontecimento literário, indiciando uma nova fase de grande qualidade na literatura portuguesa recente. O Cais das Merendas, 1982, e Notícias da Cidade Silvestre, 1984, foram ambos distinguidos com o Prémio Literário do Município de Lisboa, seguindo-se A Costa dos Murmúrios, 1988, A Última Dona, 1992, A Instrumentalina, Conto, 1992, O Jardim Sem Limites, 1995, distinguido com o Prémio Bordalo de Literatura da Casa da Imprensa. A Maçon, Teatro, 1996, Marido e Outros Contos, Contos de 1997, e O Val da Paixão, 1998, galardoado com o Prémio Dom Dinis da Fundação da Casa de Mateus, o Prémio Bordal de Literatura da Casa de Imprensa, o Prémio Máximo de Literatura, Prémio de Ficção do Pen Club e Prémio Jean Monnet de Literatura Europeia, Escritor Europeu do Ano. As obras de Lídia Jorge encontram-se traduzidas em diversas línguas. O Vento Assobiando nas Gruas, 2002, é o seu mais recente romance. Informação contida na badana inicial. O Vento Assobiando nas Gruas é um livro ancorado sobre dois mundos. Um mundo contemporâneo, envolvido com a transformação acelerada da Terra, movido pelo instinto selvagem de futuro, e um outro mais antigo, onde a história de uma velha fábrica se cruza com a sorte de uma família numerosa recém-chegada de África. Dois mundos, à primeira vista irreconciliáveis, e no entanto a aproximá-los por obra do acaso, caminha desde a primeira página a figura de Milene Leandro, a rapariga singular para quem tudo nasce pela primeira vez, e que na simplicidade do seu juízo acabará por obrigar os outros à revelação de si mesmos. Figura central, é precisamente através das mãos de Milene que o leitor entra na primeira página, e é ainda com ela que encerra a última, depois de ter conhecido as suas expensas, o caso de um amor, de um crime e de um silêncio, para sempre selado. Por isso mesmo o seu olhar desprevenido sobre a vida, o bem e o mal, assim como a avaliação que faz deste mundo, constituem a verdadeira matéria orgânica que constrói este livro. Índice. Cerimónia, página 13. O livro de Milene, página 43. O vento assobiando nas gruas, página 497. Dedicatória. O mundo é uma extensa narrativa, mas quem lhe tece a intriga, grande ou pequena, somos nós. A todos aqueles que me falaram dos seus enigmas por partilharem da mesma suspeita. E também a quem escreveu na parede da avenida a seguinte frase: vem só e traz as estrelas. A Jean Stein, que tão bem conheceu Faulkner e, no entanto, não se importou de ouvir com paciência a história de Milene quando ainda era um esboço alvoroçado. Principalmente à minha família querida, que suporta que eu viva outras vidas, em primeiro lugar. De Dylan Thomas. A mão que faz oscilar a água no pântano agita ainda mais a areia. a que detém o sopro do vento, levanta as velas do meu sudário. E eu não tenho voz para dizer ao homem enforcado como da minha argila é feito o lodo do carrasco.